Ih, rapaz, tá ao vivo esse negócio aqui? Ao vivo? Tá ao vivo esse negócio aqui? Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatso, que normalmente é toda segunda e sexta-feira aqui no nosso canal. Mas como ontem teve jogo no Pacaembu, Palmeiras ganhou do Bragantino por 2-1. Segunda-feira, né? Então, Periscatso na terça-feira. Saudações alviverdes, um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. Me perdoem pelo atraso. Fui vítima de uma maldita atualização do Windows. Quem nunca, né? Devia ter feito as coisas mais cedo, né? Deixei, vai, dá tempo. A gente não aprende, né? A gente tem que fazer as coisas sempre com antecedência, a gente tem que sempre fazer prevendo que alguma coisa pode dar errado. Mais uma lição, né? As coisas estão dando tão errado. Tanta coisa ruim acontecendo porque as pessoas não fazem direito, e a gente mete a boca, né? E acontece com a gente também. Então, sempre façam as coisas com antecedência e com margem para não acontecer o que aconteceu hoje. Felizmente, o saldo foi 15, 20 minutos de atraso. Ninguém morreu por causa disso, literalmente. Mas a gente teve alguns episódios muito, muito, muito tristes, lamentáveis e trágicos no nosso país por causa disso. Então, que sirva de lição para tudo, para todos e para qualquer situação. Vou ficar falando essas coisas aqui, vamos falar de Palmeiras, né? Vamos falar de Palmeiras! Ontem eu cravei o placar 2 a 0. 2 a 0 para o Palmeiras contra o Bragantino. Antes de começar a falar do jogo, eu quero convidar vocês a usar a hashtag Periscatso lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Ou onde vocês quiserem, cliquem no joinha, deixem o joinha, cliquem no sininho para serem notificados de novos vídeos. Toda vez que acontecer um vídeo novo, você vai ser notificado, mas você tem que clicar no sininho e chamar a opção de ser notificado, porque o nosso amigo YouTube, ele é sacaninha, ele não manda todas as atualizações se você não deixar claro. Eu quero ser avisado. Né? Tem que ter um tiquinho ali para você falar, eu quero ser avisado de todas. Não é, ah, eu assinei, de vez em quando você me avisa. Porque senão ele vai avisar só de vez em quando. Tá? Então tem que falar, eu quero ser avisado de todas. Aí sim vai chegar uma notificação para você sempre que a gente começar algo ao vivo. Ok, rapaziada, então agora vamos ao que interessa, que é isso aqui, né? Ah, ganhamos mais uma! Ganhamos e jogamos bem. Isso é o mais importante. Aliás, antes de falar do jogo, só queria deixar claro aqui: tá tudo em ordem com o programa, tá? Superchat funcionando. A guitarrinha, eu acho que vai voltar a funcionar. Eu atualizei aqui o plugin. Então, acredito que vai voltar tudo ao normal. Eu só não testei a câmera da patada hoje, porque como já estava atrasado e tal, eu falei, não vou fazer esse teste. Mas eu ainda vou insistir na câmera da patada no próximo Periscatso na sexta-feira, tá? Para vocês que gostam da câmera da patada. Vamos lá, rapaziada. 2 a 0 para o Palmeiras. Dois gols do primeiro tempo. Dois gols de jogadas muito legais, jogadas muito boas. O primeiro gol saiu aos 7 minutos, num contra-ataque rápido, numa jogada típica, uma jogada que o Palmeiras já tinha ela bem ensaiada, em que saiu ali de uma triangulação na defesa. O Palmeiras recuperou a bola, envolveu rapidamente a marcação do Bragantino, que tinha acabado de perder a bola, estava tentando pressionar a nossa saída. Felipe Pires saiu livre, tocou para o Moisés rápido ajeitou o corpo, tocou rápido para o Dudu, e o Dudu, com um toque só, meteu na rede. A bola percorreu uma diagonal, né, da defesa do lado direito para o ataque do lado esquerdo, muito rapidamente. Detalhe, sem chutão. A bola foi de pé em pé, rapidamente. Então, isso é sensacional. É diferente de chutão. É diferente de pegar a bola, chuta para frente e bota o cara para correr. Porra nenhuma. Foi golaço. Foi bola de pé em pé. Tudo de primeira. Com deslocamento rápido. O jogador sabe onde o companheiro está. Então, golaço. Golaço. Aos 7 minutos. Abriu a defesa do Bragantino. Abriu mais ou menos, né? Marcelo Veiga. Vamos lá. Marcelo Buzeto Veiga. Bragantino, obviamente, ele não ficou naquela retrancaça. Teve que tentar alguma coisa, não ficar simplesmente limitado a se defender, como era o plano original, certamente. Tá bom o som, rapaziada? Tá bom o som? Se tiver ruim, vocês falam. O Lucas Pereira, ele sempre faz umas perguntas inteligentíssimas. Lucas Pereira, você é demais. Ai, como eu queria ter a câmera aqui agora para te mandar um recadinho. Qual o problema do chutão? Qual o problema do chutão, meu velho? O problema do chutão é que você rifa a bola. É que você tem um monte de jogador de qualidade e você dá um chute para frente e reza para cair no pé do jogador do teu time. É isso, para começar isso. Sem falar que é chato, né? Você pagar 100 pau no ingresso, 80 pau no ingresso, 50 que seja, 30 que seja, se você for avante, para ver os caras dando bicão. Pô, o cara vê jogo, né? Toca a bola. Não é mais legal? Né? Mas para começar, só para começar, eu não sei se você entende como que é a dinâmica de um jogo de futebol, mas é muito melhor você ter a bola no pé para tentar fazer o gol do que não ter ela no pé. Então, se você chuta a bola, a chance dela cair no pé de um defensor é de 50% por baixo, se você der chutão. Então, se você passar a bola, a sua chance de fazer um gol aumenta. Tá bom por aí essa explicação? Começamos mais ou menos ou quer que desenhe? Cacete, que pergunta. Vamos lá, vamos em frente. Então, qual é o problema do chutão? Então foi muito boa a jogada do primeiro gol. O Bragantino até teve algumas tentativas. A gente viu o Fernando Prass fazendo defesas em chutes de fora da área. Então isso significa que o Bragantino deu uma aliviada na retrancona, né? Que é a proposta básica do Marcelo Veiga. E o Palmeiras aproveitou, criou algumas chances a mais no primeiro tempo, fez mais um gol de pênalti do Gustavo Scarpa. Aliás, o Gustavo Scarpa jogou muito, o Moisés jogou muito. Gustavo Scarpa fez uma jogada ainda no primeiro tempo em que ele deu drible seco no quarto zagueiro do Bragantino, tal do Lázaro, eu acho. Não era o Lázaro, era o outro zagueiro. E deixou, tocou pro Dudu. Dudu chegou um pouquinho atrasado, então ia ser um golaço. Então várias chances de fazer golaço, né, que o Palmeiras perdeu. E o lance do pênalti também, um lance muito bom, né, do Dudu. Dudu pegou a bola, rabiscou, afunilou. O Borja fez o facão, né? Na verdade, ele fez o X. Ele fez o facão. O facão é diferente. O facão faz o V, né? Ele fez o X. O Dudu passou, o Borja passou do outro lado. E nenhum zagueiro acompanhou, o Dudu tocou. O Borja saiu na cara do goleiro. O goleiro saiu bem fechando o ângulo, mas saiu com muita força. Saiu com muita velocidade, na verdade. E o Borja percebeu isso. Não ia conseguir tocar por cima, porque o goleiro saiu cobrindo bem o ângulo. E ele não saiu deitadão. Se o goleiro sair deitadão, toca por cima. A categoria que o Borja tem, né? Todo mundo sabe que o Borja tem uma categoria do caramba. Então a bola, o goleiro sai, ele dá o toquinho por cima, naquela categoria. Imagina, né? Nunca que ele ia fazer isso. Ele tirou para o lado e esperou o toque. Fez o certo. Então, a gente xinga. A gente já vai falar do Borja, tá? O Borja é a próxima pauta. Mas o Borja cavou o pênalti. Cavou no bom sentido. Ele arrumou o pênalti. Não fez o gol, mas conseguiu o pênalti. E o Gustavo Scarpa bateu certo. Bateu direito. Bateu do lado da rede. Esse é um dos jeitos de bater. É mais perigoso. Mas se o cara treinou e tá seguro que ele vai meter a bola ali, tem que meter ali. Eu prefiro aquele chute a meia altura. Não precisa ser tão pertinho da trave. Pode ser mais uns dois palmos para dentro. Mas mais alto. O goleiro não pega. Né? Não precisa ser tão lá em cima. Meia altura. Mas dois palmos da trave. Não pega. Rasteirinho no canto, lambendo a trave. Também não pega. É arriscado. Né? Mas se treina, treina, treina, treina. É ali mesmo que tem que pôr. Então, certinho, Gustavo Scarpa. Pênalti indefensável. Pode pular. O goleiro pode pular 10 vezes ali. Não vai pegar nenhuma. Se ele não adiantar. Né? Se ele não fizer aquelas palhaçadas que daí, né? Coisa de juiz. Mas se o goleiro não adiantar, não vai pegar. E outra, lá naquele cantinho ali, eu acho que nem adiantando, viu? Que foi muito bem batido. Então terminou o primeiro tempo 2-0. E no segundo tempo o Palmeiras voltou arregaçando. Então foram 15 minutos de encher os olhos. Os primeiros 15 minutos do Palmeiras no segundo tempo foram até melhores do que os 45 do primeiro tempo, onde o Palmeiras fez 2 gols. Palmeiras arregaçou, Palmeiras aniquilou o Bragantino, só não fez gol, né? Mas jogou muito bem, jogou envolvendo, jogou, sabe, com toque. O Bragantino não viu a cor da bola. Teve um lance do Moisés, né? Que ele driblou duas vezes o mesmo cara, né? E bateu de longe no ângulo, o goleiro pegou, puta judiação, né? Pra ser um golaço do Moisés, pra coroar a espetacular atuação do Moisés ontem. Infelizmente o goleiro pegou. O Bragantino continuou dando um chutinho de fora da área. O Fernando Prass saiu na foto. Nenhuma defesa do Fernando Prass. Foi uma defesa difícil. Foram defesas boas. Defesas que mostram que ele está com reflexo. Que ele está super atento. Que ele está seguro. Teve uma por baixo, que ela é menos vistosa, que foi a mais difícil de todas. Que ela veio por baixo, forte, rasteira, né? Vem aquela bola que ela vem na grama mesmo. E que para dar um rebote ali é facinho, né? E o Fernando Prass agarrou a bola com as duas mãos, fez um movimento de amortecer para ela não escapar. É muito difícil aquela bola, gente. É muito difícil. Porque para você... Ela vem forte, rasante, para você rebater aquilo ali e cair no pé do atacante é muito fácil. Então você tem que pegar a bola com as duas mãos e fazer um movimento tipo de amortecedor com os punhos para ela não escapar. É muito difícil. Então vejam no replay como ele faz aquele movimento de amortecer a bola com os punhos. É muito difícil. Então foi uma defesaça. Parece que não é vistosa. Mas é muito difícil, Fernando Prass foi muito bem naquela bola. Fora as bonitas, né? Que foram em cima dele e tal, ele pulou com reflexo e tal. Então, partidaça também do Fernando Prass, mas em chutes de longe do Bragantino. Então, quer dizer, o Bragantino exigiu muito do Fernando Prass, então o Palmeiras jogou mal? Nada. Foi chutes bem colocados de longe. É difícil, né? Um time acertar tantos chutes de longe bem colocados como o Bragantino acertou. Normalmente os caras chutam de longe, a bola vai por cima. Eles acertaram todas do gol. Exigiram do goleiro. Então, não dá pra falar que o Bragantino... o Fernando Prass foi um dos melhores em campo. Foi um dos melhores em campo, mas longe disso significar que o Bragantino perturbou o Palmeiras. Por mais paradoxal que isso possa ser, né? Então, assim, o Palmeiras mostrou evolução. E eu acho que a principal razão para isso foi que o Gustavo Scarpa, jogando por dentro, ele estava numa noite inspiradíssima. E ao lado dele, dois caras também muito inspirados, que eram Moisés e Dudu. Então se você tem Moisés, Scarpa e Dudu inspirados... Você pode ter o Borja na frente e o Felipe Pires do lado ali, meia boca, que resolve. Já era. Gol do Palmeiras. Vitória do Palmeiras. E vamos combinar que o Borja foi responsável por um dos gols ao cavar o pênalti. Numa jogada do Dudu. Então, funciona. Tá funcionando. Eu lamento a... que o Filipão ainda não tenha pensado ou experimentado um time sem ponta a ponta. Mesmo porque, se você joga com o Dudu de um lado, e você bota outro meia que joga mais cadenciado do outro lado, que pode ser o Lucas Lima, pode ser o Zé Rafael, pode ser o Veiga, ou você põe o Veiga por dentro e abre o Scarpa, ou você pode pôr qualquer um por dentro e abre o Scarpa. Ainda tem a opção do Guerra, que não está escrito ainda, tem a opção do Johan, que não está escrito ainda, tem a opção do Goulart, que está na boca para ser inscrito. Mas se você joga com o Dudu de um lado e um meia que afunila do outro, tanto o Dudu pode jogar afunilando e ajudando no toque, como o Dudu pode jogar de ponta. O Dudu de ponta é melhor que o Carlos Eduardo. O Dudu de ponta é melhor que o Felipe Pires. Então eu acho que o Filipão tinha que ir nessa direção. Você tendo o Dudu de um lado, não precisa de ponta a ponta do outro. Deixa o time mais cadenciado, deixa o time com mais toque de bola. Pra que botar o Felipe Pires? Tudo bem, é um bom ponta, fez boas jogadas. Mas o Dudu faz tudo que ele faz melhor. Então eu vou insistir nessa observação em cima da forma que o Filipão tá armando o time. Quem saiu perdendo ontem? Lucas Lima. O Lucas Lima... viu o Gustavo Scarpa fazer em 80 minutos o que ele não fez em 300, na temporada inteira até agora. Aliás, por falar em minutos, eu queria que vocês visitassem o Verdazo, o nosso site, e vissem o trabalho que a gente publicou ontem à noite, com todas as estatísticas dos jogadores. As estatísticas, claro, não tem passe certo, passe errado, aquelas coisas de footstats, né? Não é um software de análise de desempenho. São as estatísticas básicas, aquelas estatísticas que a gente vê no jogo com facilidade. Quer dizer, gols, assistências, cartões, lesões, minutos em campo, é só ver na súmula. Então eu faço essas anotações na hora. Então, ó, saiu Lucas Lima aos 25, entrou Gustavo Scarpa aos 25 do segundo tempo. Eu somo isso manualmente na minha planilha. A minha planilha gera o relatório que vocês têm ali no site, onde vocês podem ver quem jogou mais minutos, quem jogou mais jogos, quem fez mais gols, quem fez mais assistências. Todas as contas derivadas disso, ou seja, gols por jogo, gols, quantos minutos o cara leva para fazer um gol. Assistência, pô, o Palmeiras fez 6-7 gols até agora, né, na temporada. 5 tiveram assistência. O gol de pênalti não tem assistência, obviamente. E teve um outro gol que não teve assistência também, que eu não lembro qual foi agora. Então tem 5 assistências marcadas. 2 do Moisés. Então vamos contar as assistências também. É facinho, né? Então eu fiz manualmente ali. Assistência, assistência, assistência. O que mais tem? Cartão amarelo, cartão vermelho. Quantos jogos vai ficar suspenso? Então no final da temporada você sabe, pô, esse cara aqui levou tantos cartões e perdeu X jogos porque levou cartão demais. Você vai ter essa estatística completa ao final da temporada. Obviamente, a partir de hoje, você já tem a estatística parcial. Então, assim, é um trabalho de muito carinho que a gente faz, né? Por quê? Porque essa fórmula que o Filipão e o Paulo Turra desenvolveram de fazer um rodízio no time, ela gera a tal da minutagem. A gente vê quem é que está jogando mais, quem é que está jogando menos, se está equilibrado, se não está, quem que está a ponto de se desgastar. Então a gente olha as estatísticas de minuto, a gente vê o Dudu disparado na frente. Então calma, calma, dá um... Eu acho que o Dudu não joga próximo jogo. Ele vai ser... Acho que nem banco. Acho que tem que ficar quietinho, descansando. Se bem que agora é jogo de semana em semana, né? Tem isso também. O desgaste de um jogo com intervalo de 3 dias é uma coisa, o desgaste de um jogo com intervalo de 6 dias é outro. Os profissionais de educação física sabem disso, né? Quando passa, acho que 3 ou 4 dias, dissolve tudo aquele resto de toxinas, né, que o corpo libera num esforço aeróbico muito grande. Eu não entendo muito disso, gente. Eu estou repetindo de papagaio o que eu já ouvi. Se eu estiver falando besteira, também vocês me avisam. Mas tem um intervalo para isso. 6 dias é mais do que suficiente para dissolver tudo, para eliminar tudo, né? Então, e os caras sabem, pô, os caras botam tudo no computador ali, tá tudo certo. Mas de qualquer forma a gente tem essa minutagem para ter essa noção de quem tá jogando mais, de quem é mais fominha, no bom sentido, e o Dudu é muito fominha. Então prestigiem esse trabalho, que assim, é trabalhoso, mas eu faço com enorme prazer. Assim como é trabalhoso montar essa estrutura aqui para fazer o Periscatso, assim como é trabalhoso fazer a transmissão do jogo ao vivo, fazer o pós-jogo, dá um trabalho do caramba, mas me dá um prazer tão grande. Então, esse tipo de coisa que é legal para palmeirense como eu, como nós, fala assim, pô, eu gostaria que alguém fizesse isso para mim. Pô, mas eu sei fazer, eu vou fazer. Então, eu tô fazendo com o maior prazer, acho maior, sabe, muito legal de repartir isso com vocês. E que isso sirva para ilustrar melhor as discussões, elevar um pouco o nível das discussões, torná-las um pouco menos rasas, né? A gente vê tanta besteira, nego, falando assim, o Marcos Rocha só se machuca. Aí você vai ver na estatística no final, ele foi um dos que menos perdeu o jogo por lesão. Ele machucou, sei lá, 4 ou 5 vezes, mas é tudo lesão de um jogo. Sendo que se um cara pega uma lesão de 20 jogos, já ficou mais tempo fora do que ele. É, a mesma coisa acontece com o Guerra. Ele leva uma fama de ser um cara de vidro, mas não é. Ano passado, você vê o número de lesões dele, não foi assim, uma coisa... Ó. Então, vai servir para isso também, né? Para que as pessoas embasem melhor seus argumentos antes de fazer uma crítica, ou antes de fazer um elogio, enfim. Tá aí, para vocês, divirtam-se. Então é isso sobre o jogo de ontem. Acho que o Palmeiras pode ir por esse caminho. Gustavo Scarpa foi bem por dentro. Eu só lamento não ter visto em campo Zé Rafael e Rafael Veiga. Eu quero ver esses dois evoluindo. Era jogo para colocar esses dois de um lado e o Dudu do outro. E não era jogo para forçar Felipe Pires, jogo para forçar com o Carlos Eduardo. Não era nada disso. Mas o Filipão quis assim, então ele, né? Ele sabe mais do que nós, não sabe? Então... vamos em frente. Só que a gente tem que falar desse rapaz aqui, né? Rapaz, o Borja fez a jogada do pênalti, beleza, mas os gols que ele perde, né? É difícil defender o cara. Eu gosto do Borja. Eu gosto do Borja. Já sei que tem nego aí que vai falar, Borja, Borja. Gente, ele não é o melhor centroavante que o Palmeiras já teve na história. Não, não é. Ele não é o melhor centroavante que o Palmeiras teve nem no século XXI. Melhor que ele a gente já teve o Love de 2003, 2004. Melhor do que ele a gente já teve o Alex Mineiro. Melhor do que ele a gente já teve o Allan Kardec. Melhor do que ele a gente já teve o Barcos. Todos foram melhores do que o Borja. Eu gostava muito do Barrios também, embora seja outro estilo. Mas o Borja é um bom centroavante. É centroavante. O que, que o centroavante faz? Gol. Vê os números do Borja. Mete gol. Artilheiro do Campeonato Paulista do ano passado. Artilheiro da Libertadores do ano passado. Campeão brasileiro. Embora não tenha feito muito gol no brasileiro. Ele mete pra dentro, mas perde gol. Por que que a nossa torcida valoriza muito mais os gols perdidos do que os gols feitos? Por causa do preço. Por causa da expectativa. Por causa de uma recepção... transcendental no aeroporto de Guarulhos, porque ele, quando estava no Atlético Nacional, parecia ser melhor do que é. Se ele não parecesse ser tão melhor do que ele é, de verdade, talvez a tolerância com ele fosse maior. Se ele não tivesse custado tão caro, e aí entra muito a influência desses jornalistas que só sabem falar de dinheiro, do investimento, a palavra investimento, parece que eles têm tara sexual pela palavra investimento. O Filipão uma vez deu uma entrevista falando que o juiz, quando deu pênalti contra o Palmeiras, ele quase gozou. Aí ele fez um... Ó, vocês lembram dessa entrevista? É muito engraçada. É muito engraçada a entrevista do Filipão. E tem jornalista que parece que goza quando fala de dinheiro. É impressionante como eles gostam de falar de dinheiro e não sabem nada de finanças, de porra nenhuma. Não sabem nada. Esses caras influenciam a torcida. Sabe quem mais influencia a torcida? O próprio Borja, que perde gol pra cacete. Em gols feitos. O de ontem, aquele é imperdoável, né? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já vi o Evair perder um gol assim. Aí lá vem o idiotinha falar: você está comparando o Evair com o Borja? Não, cretino. Não estou comparando nada. Tá? Então eu já estou xingando antes que você fale. Porque daí você não passa vergonha, você fica quietinho, né? Não, seu débil mental. Não estou comparando o Evair com o Borja. O Evair é o maior centroavante da história do Palmeiras. Tem gente que fala que é o César. Eu respeito quem fala que é o César, mas para mim é o Evair e pronto. Para mim, minha opinião. O Evair é o maior ser humano vivo. Não existe pessoa melhor do que o Evair. Ele é uma pessoa santa, iluminada. Ele é o Evair. Evair Aparecido Paulino, santo Evair. Mas eu já vi ele perder gol. Perder gol assim. Eu já vi o Romário perder gol assim. Eu já vi o qualquer centroavante que você quiser perder gol assim. Então, a gente não... Onde que eu quero chegar com esse argumento? Que não, não são os gols perdidos que fazem um centroavante servir ou deixar de servir. É que nem o goleiro que toma frango. Todo goleiro toma frango. O goleiro não serve ou deixa de servir porque ele tomou um frango. O goleiro serve ou deixa de servir quando ele não é confiável. Quando qualquer bola que vai, você vê que a defesa está insegura, que a bola vai entrar, que a porcentagem de frango é alta. Então o Borja, ele perde gol feito? Perde. Ele dá as caneladas na bola? Dá as caneladas na bola. Mas ele faz gol pra caramba. Os números dele são ótimos. Então, assim, a gente tem que olhar o todo para falar se serve ou não. Então a bola pega na canela e irrita. Junta com a expectativa, junta com aquele papo de dinheiro, junta com um monte de coisa, dá essa resistência ao Borja. Então vamos fazer uma coisa. O Borja é o centroavante dos sonhos do Palmeiras? Claro que não. Não é o dos meus sonhos. Não deve ser o centroavante dos sonhos de vocês. Eu gostaria de um centroavante melhor no Palmeiras? Eu gostaria de um centroavante melhor no Palmeiras. Isso significa que o Borja é ruim? De jeito nenhum. O Borja é um bom centroavante. E vou lembrar que eu já falei aqui, ele não é melhor do que o Allan Kardec, ele não é melhor que o Barcos, ele não é melhor que o Alex Mineiro, não é melhor. Ele é bom, mas não é melhor do que o que a gente já teve. A gente já teve melhor. Então a gente merece melhor? Merece. Aí aparece uma conversa de internet aí. Ah, porque tem proposta pro Borja. Porra. Apareceu proposta pro Bruno Henrique, comoção nacional. Apareceu proposta pro Dudu, comoção nacional. Apareceu proposta pro Borja, vende, vende, vende. Porra, cacete! Dá pra fazer a comoção nacional também pra subir o preço, pelo menos? Dá pra vocês serem menos burros? Puta que pariu. Vamos valorizar o que é nosso? Pô, você tem um carro. Vem um cara querer bater na sua porta. Ô, quero comprar teu carro. Aí vem tua mulher, graças a Deus, leva essa merda embora. Você não vai querer matar sua mulher? É o que vocês estão fazendo! Puta, como vocês são burros. Porra, rapaziada, vamos valorizar o cara. Né? Primeiro que não é essa grossura toda. Segundo que vamos ser inteligente. Vamos valorizar, vamos, né? Temos um problema, porque o Deverson está suspenso 6 jogos. E se o Borja sair amanhã? Quem que vai fazer gol lá na frente? É? Quem que vai ser a referência? Quem que vai puxar a zaga? Quem que vai dar trombada no zagueiro? Não precisa nem ser o cara que vai fazer o gol. Mas o Borja faz um serviço sujo ali que ninguém está valorizando. O cara é forte, o cara segura zagueiro. O cara faz pivô, o cara cavou pênalti. Então, porra, vamos enxergar o jogo, né? Eu quero fazer um exercício aqui com vocês. O Arthur não pode, governa. O Arthur não pode porque ele está com problema no pubis. Você não viu a entrevista do Filipão ontem? É 10 dias para começar a trabalhar com bola. Otimista. Então, eu fiz um exercício aqui baseado numa conversa lá no grupo de padrinhos do Verdazzo. Aliás, o grupo de padrinhos, uma fonte inesgotável de pauta de assuntos interessantes. Então, você que está aí assistindo e que ainda não ficou padrinho, por que não, né? Tá esperando o quê mesmo? Ah, depois eu fico. Depois do quê, cara? Fica padrinho aí, vai lá. www.catarse.me/Verdazzo. catarse.me/Verdazzo. Tá? É uma das nossas plataformas. Tem a outra plataforma que é o Patreon. Então você pode entrar em verdazzo.com.br/padrinho, que tem as duas opções ali, você clica na qual você quiser. Lá no grupo de padrinhos eles estão falando assim, pô, mas qual time que tem centroavante melhor do que a gente? Né? Vamos lá, o Palmeiras tem, além do Borja, o Deverson e o Arthur. Com opção de referência no ataque. Vamos ver os outros times? O Gambá tem Gustagol, Bozelli e Wagner Love. Que trio vocês preferem? Gustagol, Bozelli e Wagner Love. Eu acho que Borja, Arthur Cabral e Deverson é bem melhor, né? O Bambi tem o Pablo e o Diego Souza como segunda opção ali para jogar de centroavante. Não tem mais ninguém. Tem mais ninguém para jogar de centroavante. É o Pablo, que até outro dia era lateral esquerdo, que fez um bom campeonato pelo Atlético Paranaense. E o Diego Souza. Eu acho que a gente está melhor. Nada pode ser melhor que o Santos. O Santos tem para frente o Rodrigo, que está lá na seleção sub-20. Acho que já voltou, né? Não sei se acabou aquele campeonato já. E tem o Yuri Alberto, que é um fortão ali, grandão. Que é um... Vamos lá, vai. Estamos bem aqui no estado de São Paulo? Acho que estamos bem, né? Vamos pro Rio? Então vamos pro Rio. O Flamengo tem 3. Sendo que um é o Gabicelha, que não é exatamente um 9-9. O Gabicelha é muito mais a função do William. Tá? Mas vamos colocar ele no bolo só para dar um... né? Eles têm então o Gabicelha, o Ceifador e o Uribe. Eu acho que não dá para bater pau a pau com Borja, Arthur e Deverson em termos de centroavante. Porque, como eu disse, você bota o Gabicelha no bolo, então aí você pode pôr o William, aí você pode pôr o próprio Goulart. Então aí a gente fica mais forte. Mas tudo bem. Tá? Então eu acho que a gente tá bem. O Fluminense só tem o Pedro, que é um baita centroavante, ou pelo menos é um rojão. De repente, depois dessa lesão, a gente não sabe como que o menino volta, né? Mas... só. Eles não têm outro atacante. Eles estão jogando ali com centroavante móvel, com um monte de jogador leve ali na frente, enquanto o menino tá daquele jeito. O Fluminense só tem o Pedro. O Vasco tá pior ainda, porque só tem o Maxi Lopes. O Vasco só tem o Maxi Lopes de centroavante no elenco inteiro. E o Botafogo tem 2. Botafogo tem 2. O Chiesa e o Rodrigo Pimpão. Porra. Já pensou Chiesa e Rodrigo Pimpão no Allianz Parque? Com a gloriosa camisa alviverde. Como que vocês iam estar? Vocês iam estar enlouquecendo. Eu deixei uma frestinha aberta aqui na janela. E uma frestinha assim, ó. E tá chovendo aqui dentro. Pera aí. Então, assim, até agora estamos bem, né? Vamos continuar o exercício? Vamos continuar o exercício. Vamos para Minas. O Cruzeiro tem um trio que eu acho que pode eles podem falar que está equilibrado com o do Palmeiras. Que é Fred, Raniel e Sassá. Eu acho que no conjunto ali é pau a pau com Borja, Arthur e Daverson. Tá? O Atlético Mineiro só tem o Pastor. Só Ricardo Oliveira. Mais ninguém. O resto é tudo atacante de lado. Ruim. Quer dizer, ruim não. O Ricardo Oliveira faz gol, ele é bom. Mas é ele todo jogo. Machucou, lesionou, suspendeu, já era. O Grêmio tem um trio ali razoável, mas não dá pra brigar com o nosso. Que é Viseu, Jael e André Balada. Que eu não acho que ele é o André Balada. André Balada pra mim era o outro, mas todo mundo chama ele de André Balada também. Eu não coloco esse trio no mesmo patamar do nosso. Acho que a gente tá melhor. O Inter tem um trio melhorzinho. Que acho que pode chegar perto do nosso, que é Guerreiro. A gente não sabe como está o Guerreiro. O Guerreiro está com 35 ou 36 anos já. Pottker. E aquele Alves, que era do Barcelona. Né? Jogou ano passado no Inter, desde o ano passado ele já está lá. Eu acho que é um trio, qualquer um que joga ali dá conta do recado. É tipo o Borges. Quem entrar ali vai meter gol. É jogador que sabe fazer gol, que é perigoso, que é chato. Então esse trio do Inter e o trio do Cruzeiro, eu acho que... Agora, você trocaria o trio do Palmeiras pelo trio do Inter? Eu não trocaria. Você trocaria o trio do Palmeiras pelo trio do Cruzeiro? Eu não trocaria. Então eu mencionei aqui todos os times grandes. E ainda você pode pegar os times menores, né? Os outros 8 times do Campeonato Brasileiro... Então, Avaí. O Avaí tem um cara chamado Daniel Amorim. Desculpa, não conheço. A Chapecoense é o Wellington Paulista. E mais ninguém. O Atlético Paranaense tem o Marco Ruben. Aquele que era do Rosário Central. Contratou pro lugar do Pablo. Então, o Marco Ruben tá no Atlético Paranaense. É um bom centroavante. Mas ele não é melhor que o Borja. Né? O Goiás... O do Goiás é o Brenner. O Brenner. O Bahia tem 2. O Gilberto, que era do São Paulo. O Gilberto, né? Que todo mundo sabe quem é. E o Fernandão. Lembra do Fernandão que jogou aqui no Palmeiras? Em 2011. Inclusive meteu gol em derby. Que foi pra Turquia. Virou ídolo lá na Turquia. Tá no Bahia. Eu acho que pro Bahia ele tá de bom tamanho. Mas dá pra brigar com o nosso? Dá pra comparar com o nosso? Não dá, né? O Fortaleza, o centroavante de Fortaleza é o Júnior Santos, prazer, Conrado. O Ceará tem uma dupla bacana. Roger e Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, aquele. E o Roger que estava no Corinthians ano passado. Jogou no Palmeiras também. Pouca gente lembra, o Roger jogou no Palmeiras em 2006. E o CSA tem um glorioso Patrick Fabiano, que muito prazer também. Então, vocês viram, fiz um rápido exercício aqui. O Borja é o centroavante dos nossos sonhos? Não é. Tem centroavantes melhores do que ele no país? Tem. Uns 2 ou 3. Mas no conjunto ali de centroavantes, o Palmeiras está muito bem servido. Muito bem servido. Não tem time mais bem servido de centroavante do que o Palmeiras. Como eu disse, eu acho que pode ter 2 ali que estão mais ou menos no mesmo nível que são o Inter e o Cruzeiro. Tem ali uma trinca ali de jogadores todos acima da média. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir com um pouco mais de calma. Eu acho que a gente... a gente não. Parte da torcida está muito mimada. Mimados. E a gente tem que enxergar o futebol, acho que com um pouco mais de... Com a lente mais aberta, sabe? Menos mamãe eu quero. Beleza? O Sport tem o Brocador, disse o Roberto Ventura. Mas o Sport está na Série B, né, companheiro? Desculpa. Série B, eu não tô falando de Série B, não. O Rome Takishi, não sei se é o Rome ou a Rome, todo mundo é melhor do que o Borja para ele. Obviamente é cara que pegou birra do Borja, pegou, não tá bom, ok. Então vamos lá, eu vou abrir aqui agora para vocês. Agora vocês podem falar todas as besteiras que vocês quiserem. Eu adoro quando vocês falam as besteiras. Olha vocês aqui. Olá, dromedários, malditos. Vamos lá? Podem começar a fazer pergunta. Roberval Barbosa tá fazendo ironias com o estagiário. Vai com calma aí, velho. Plínio Davi fala assim: quero ver ao final dos campeonatos se o papo vai ser esse. Depois me cobrem. Atenção, pessoal, cobrem o Plínio Davi. Anotem. Plínio Davi, e vão lá cobrar ele depois. É muito importante para a vida de todos nós ir lá cobrar o Plínio Davi. Tardelli fechou com o Grêmio, tá dizendo Jean Caires. Deve ser notícia da hora aí, eu não estou acompanhando. O Frederico também confirma e diz que o Jael foi embora. Tá vendo? Periscatos também dá notícias, graças a vocês que estão aí no chat. Muito bem. Ó, que boa observação do Eric. Torcedor falando de jogador do Palmeiras parece que está jogando Banco Imobiliário. É bem por aí mesmo. Então o Felipe fala assim: eu não trocaria o Borja por nenhum centroavante do Brasil. Eu trocaria. Eu trocaria. Eu acho que o Pedro do Fluminense é uma aposta muito boa. Eu faria essa troca assim, pelo Pedro, do Fluminense. Todos os outros que eu mencionei, eles podem até ser melhores do que o Borja. Então você pode pôr o Fred, o Pastor. São melhores do que o Borja? Talvez sejam. Mas você trocaria? Eu não trocaria. Porque até trocar, até pegar no breu, até, sabe, se ambientar. Deixa, aí o Borja, né? Aí é o Borges. E tem outro. Assim, não é que nem banco imobiliário, como disse o Eric. Assim, ah, vamos trocar então e pronto. Não, cara, tem um monte de coisa envolvida. Tem o quanto ele custou. Ele custou caro. Foi uma aposta do Palmeiras que todo mundo aplaudiu quando aconteceu. Todo mundo falou: pega, pega que vale. Pega que vale. O Palmeiras foi lá e pegou. Agora vocês ficam reclamando. Agora a gente tem que recuperar essa grana, velho. Não pode rasgar o dinheiro do Palmeiras desse jeito. Contratação é assim, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. O Borja foi um erro? Não, o Borja só não foi o que a gente esperava. Mas para falar que ele foi um erro, o cara que foi artilheiro da Libertadores, artilheiro do Campeonato Paulista, não. Não pode falar que ele foi um erro. Um cara que tem a média de gols de 0,5 por jogo, mais ou menos isso, ele faz um gol a cada dois jogos. A média dele é essa. Então você não pode falar que esse cara foi um erro. Repito, ele foi abaixo da expectativa. Então ele tem que virar dinheiro. Ele tem que O Palmeiras tem que recuperar o investimento e toca a vida. E se tem uma chance de recuperar o investimento agora que vem o chinês batendo na porta, vamos falar que o cara é bom, em vez de ficar falando graças a Deus, vende logo? Vamos fazer isso? Vamos combinar? Cacete. Então, o Tardelli não é centroavante também, né? O Tardelli entra naquela categoria do Gabigol, do Bigode, né? Um cara que joga mais pelo lado ali, que é agudo, que vai em direção ao gol, mete gol. Mas ele não é centroavante 9-9, não é centroavante referência. O Igor pergunta o que eu acho de um time com Moisés, Scarpa e Guerra. É uma das opções. Né? Eu estou falando desde o começo do Periscatos. Eu gosto da ideia de ter dois meias, Dudu de um lado e um meia do outro. Então, se você coloca o Moisés como segundo volante, o Scarpa pela direita e o Guerra por dentro e o Dudu na esquerda, funciona. Tá aí os três que você pediu, tá aí. Né? Agora, se você está querendo fazer uma linha com Moisés, Scarpa e Guerra, o que você faz com o Dudu? Né? O que você faz com um monte de jogador? Né? Aí já não seria a minha linha preferida. E aí vocês estão querendo fazer pergunta de escalação. O que você acha de tal escalação? O que você acha de tal escalação? Não dá para falar toda, gente. O Nuke falou a mesma coisa. No Brasil, só trocaria o Borja pelo Pedro. Eu também. Só pelo Pedro. O Anderson está falando. Ó, o Benedetto errou um gol na cara do goleiro na final da Libertadores. Centroavante erra gol. Perde gol feito, assim como o goleiro leva frango. É vida de jogador. É assim, vocês têm que entender. Bom exemplo, Anderson. Antônio Edson está perguntando. Estou chegando agora, periscote na terça. Será que eu perdi alguma novidade? Perdeu, ontem teve jogo! Jogo! Você queria que eu fizesse periscote na hora do jogo? Borja, consequência, vai bem. Ele rende mal nesse esquema de rodízio. Ele precisa de constância. Será que o problema é falta de ritmo? Não sei, não. Ah, o Nicolas quer que eu fale Borja ou Daverson. Depende do jogo. Um jogo um jogo outro, cara. Cada um tem um estilo, né? Goulart pode ser a solução, disse o Rome. Pra você, na verdade, qualquer um é a solução, desde que tire o Borja, né? Vocês estão vendo esse scroll aqui embaixo? Seja padrinho do Verdazzo, acesse. Acesse, gente, acesse. Faça parte do nosso projeto, faça parte do nosso, da nossa comunidade e ajude a gente a chegar na marca de 1.000. 1.000 padrinhos é a nossa meta. Com 1.000 padrinhos eu vou para a academia, eu vou ter contato direto lá com o jogador, com o diretor, com comissão técnica, fazer matéria diferente, fazer as perguntas que vocês querem fazer, que a imprensa não faz. Eu vou lá fazer isso para vocês. Só que eu preciso estar lá. Para eu estar lá, eu preciso de 1.000 padrinhos. Como que vocês querem que eu peça demissão do meu trabalho? Né? Não dá. Eu preciso do apoio da torcida do Palmeiras. Eu preciso do suporte da torcida do Palmeiras. Ó, Conrado, vai lá que a gente banca. Pô, eu faço isso até o fim da vida. Faço mesmo. Só que eu preciso de segurança para mim e para minha família. Preciso de 1.000 caras me bancando. Vocês me bancam. Eu vou lá e faço tudo. Tudo que vocês estão vendo, mais isso e mais um monte de coisa. Tudo que vocês estão vendo que eu faço hoje, eu faço trabalhando 8 horas por dia no escritório. Então, isso é só para vocês terem uma ideia da dedicação que eu tenho hoje. Imagina com dedicação total, tendo tempo. Eu preciso de 1.000. Para eu ter 1.000, eu preciso que você, que está falando, ah, depois eu fico. Depois não, velho, é agora. É agora. Se você quer que isso vá para frente, se você gostaria de ter esse serviço para você, assim como você paga o Netflix, você paga o Spotify, você paga o Avantes, as coisas que te, né, aquelas coisinhas que são um pouquinho por mês, mas que te fazem bem. Bota, separa um pouquinho pro Verdazzo. É? Uma coisa que não pode te apertar, tem que ser aquela coisinha pequenininha mesmo, né? Mas se todo mundo colocar esse pouquinho, eu vou. Não se aperte por isso. Não é R$100 por mês, é um negocinho mesmo, uma coisinha pequena. Você vai lá, faz o teu apoio. Começa a participar do grupo de WhatsApp. Você vai ver que é diferente, vai ver que é legal, vai ver que é outro papo. Sabe, não tem essa botaria, sabe? Grupo de WhatsApp que o cara bota o boato, bota a Nicolada do dia. Não tem nada disso. Então vocês vão gostar. O Thiago disse que o Borja foi o melhor centroavante desde o Alex Mineiro. Eu não concordo, mas... O Jacometo disse que faltou falar do Botafogo que tem o Eric. Não, o Eric é ponta. O Eric é ponta a ponta. O Botafogo tem o Pimpão e o Chiesa. Ah lá, o Plínio Davi. Plínio Davi, me cobrem. Aquele do me cobrem. O Guerra tem que ir pro INSS. Tá vendo? Se eu tivesse essa estatística do ano passado, você ia ver que você tá falando besteira. O Insônia de Ferro diz, Conrado, se o Palmeiras é melhor no elenco, por que ninguém é chamado para a seleção brasileira? Pergunta pro Tite. Tite, o Palmeiras é o melhor elenco, por que você não chama ninguém? E vê o que ele vai te responder. Quem faz a convocação é o Tite, não eu. Eu não sei por que o Tite não chama. Aliás, o Palmeiras é o melhor elenco. Quem do Brasil é chamado pelo Tite? Ele não chama ninguém do Brasil. Também tem isso, né? Assim, aí vem aquela coisa contrária, né? Aquela coisa de lidar com o contraditório. Então, quem reclama do Borja merece Vinícius Bucho de Égua ou Gioino. Também não é assim. Eu acho que a crítica ao Borja cabe. Ele perdeu um gol feito. Ele perdeu um gol horroroso ontem. Tem que xingar. Pô, tem que cornetar o cara. Olha o gol que o cara me perde. Então, a corneta, o xingamento, ela faz parte do futebol. Principalmente no contexto em que ele perdeu o gol. Agora, passou. O dia seguinte, você ainda... tá aquele gol que ele perdeu. Mas daí a falar que o cara não serve pra nada, que é grosso. Então, a gente vê uns comentários ali no próprio... no pós-jogo lá do Verdazo, do nosso site. Os caras falando os absurdos. Sabe? Como se ele fosse o Juíno. Como se ele fosse o Enilton. Isso que é difícil, né? Críticas. Beleza. E a gente critica lá no Grupo do Verdade. A gente critica mesmo. Mas é aquela crítica, sabe, com começo, meio e fim. Não é simplesmente para desopilar o fígado. Ai, ai, ai. Ah, mas ele chama o Fagner. Bom, mas é o Tite, né? O Tite tem lá a preferência dele com a marginal sem número, também tem isso, né? O Wellington faz uma pergunta. Wellington, seja bem-vindo, viu, Wellington? Eu não me lembro de ter visto você fazendo perguntas aqui em outras lives. A pergunta que você está fazendo, eu falo sempre, mas é sempre legal de levantar esse assunto de novo, porque é uma coisa que eu defendo como fundamental. Se o Palmeiras precisasse mudar de esquema tático, você tem algum em mente ou analisaria competição barra adversário? Competição não. Adversário sim. Eu acho que o Palmeiras tem que ter, na verdade, um jeito de jogar para cada adversário. Se você só atinge esse nível de excelência com um elenco muito bem treinado, que sabe perfeitamente desempenhar 2, 3, 4, 5 esquemas táticos diferentes com uma simples alteração. Aliás, finalmente, né? Ô, louco. O primeiro superchat da noite. O Nicolas. Ó, quase no final, hein? Vocês foram fazer um superchat só no fim. Vocês também, hein? Mas tudo bem. Se não faz superchat, mas vai lá e fica padrinho, tá tudo certo. Porque, na verdade, o nosso projeto vive dos padrinhos. Do apoio mensal dos padrinhos, não do superchat. Mas o superchat também sempre é muito bem-vindo, porque são recursos que fazem com que a gente evolua também. Então o Nicolas fala assim: quem nunca errou um gol daquele que atira a primeira pedra? Sem desculpa de que não é profissional. Né? Para fazer um gol daquele não precisa ser profissional. Né? O Borja errou um gol tão feito, que qualquer amador faria aquele gol. Qualquer cara que joga, sabia, pelada de fim de semana. Mete aqui. Eu fazia aquele gol fácil. É fácil. Acho que qualquer um de vocês faria. Minha avó faria. Mas o Wellington, voltando aqui à pergunta do Wellington. Obrigado, viu, Nicolas. Que seu superchat inspire os outros a fazerem mais superchats também. O Wellington, ele pergunta assim, se o Palmeiras precisasse mudar de esquema, se tem algum em mente, eu analisei a competição do adversário. Competição não, mas adversário sim. O Palmeiras tem que jogar conforme o adversário. O Palmeiras tem que ter tem jogadores para qualquer tipo de esquema. A maioria dos elencos hoje do Brasil tem 11 caras e 11 reservas que, puta, entrou, ferrou. Cai assustadoramente o nível do time se entrar 2, 3 reservas. A gente sabe, né? É da cultura do futebol. Ah, vamos pegar tal time. Pô, tá desfalcado de 3. A gente já fala assim, pô, vai entrar 3 reservas. A gente já tem aquilo na cabeça. Pô, vai cair muito o nível do time. O Palmeiras não acontece isso. O Palmeiras tem 3 desfalques, entra 3 que fazem a mesma coisa. Então o Palmeiras vive uma realidade diferente. Isso não é soberba, isso não é... não é, sabe, subir no salto. É uma realidade. É só olhar e verificar a qualidade dos jogadores do Palmeiras, do elenco do Palmeiras. Então, o Palmeiras não precisa se preocupar com ter 11 titulares, um esquema fechado, um time. O Palmeiras tem que ter vários esquemas diferentes para encaixar melhor com o adversário. E aí você escala os melhores. Pô, O Carlo Ancelotti fazia isso no Milan há 15 anos atrás. Antes, né? 2002, 2003, aquele timaço do Milan. O Carlo Ancelotti fazia isso. Por quê? Porque era o Milan, que tinha vários jogadores de qualidade. Então tinha um elenco lá de 20, 20 e tantos jogadores. Sai um, entra outro, tá tudo certo. Nenhum time no Brasil conseguiu fazer isso até hoje. Por quê? Porque não tinha poder financeiro tão superior ao dos outros. Hoje o Palmeiras tem esse poder financeiro. Então pode ter um elenco de 20 jogadores que é dar conta aqui tranquilamente. Do mercado brasileiro, né? A gente está falando do nosso universo aqui. Esse time do Palmeiras, se for jogar um campeonato europeu, eu acho que não, né? É outra coisa. Não vai fazer feio. Feio não vai fazer, mas não vai ter a superioridade que tem aqui. É claro, óbvio. Mas como a gente está falando aqui do nosso universo, não precisa nem ficar em Brasil, a gente pode estender para a América do Sul. Acho que o Palmeiras tem que usar o departamento de scout, de pesquisa, ver como joga cada time, explorar a fraqueza de cada time e escalar o time conforme o adversário. Tem que ser assim. Só que para fazer isso, você precisa ter um esquema defensivo básico muito firme. Você precisa ter todos os jogadores sabendo exatamente o que vão fazer em cada situação. E isso leva tempo. Tá? Então agora, no começo de temporada, esquece. Isso não acontece. Isso começa a acontecer com mais fluidez. Junho, julho, agosto. Aí os caras já estão jogando, sabe, por música. Já sabe exatamente o que fazer e o que não pode fazer. O Cantinho do Corvo diz que ver o Scolari treinando mais de um esquema de jogo, que é saudável, eu não espero. Se virmos variações daqui pra frente, será coisa do Paulo Turra. Espero que vejamos. Por que você acha que o Filipão é tão jurássico assim? O Filipão, tudo que acontece é com a anuência do Filipão. Pode até ser proposta do Paulo Turra, mas o Filipão, se ele for convencido, se ele for, né, bem... Ele mesmo, ele fala bem encantadinho, ele usa essa expressão. Ele cede. O Filipão é um cara bacana, meu. Júlio Pires. Existe chances da Leila trazer um atacante tipo Ibra ou Barcos? Da noite. O cara me solta uma dessa. Júlio Pires. Pra começar, a Leila não é o Palmeiras. A Leila é a patrocinadora do Palmeiras. Mudaram as regras. Ela não pode mais colocar dinheiro pro Palmeiras comprar jogador. Não pode. Então ela tem um contrato de patrocínio e ela segue o contrato de patrocínio, ponto. A Leila não é dirigente do Palmeiras, ela é conselheira. Ibra e Barcos, para começar, são coisas completamente distintas. Para que você quer um Ibra no Palmeiras? Ibrahimovic no Palmeiras. Você quer um cara de marketing no Palmeiras ou você quer um jogador de futebol? Ah, ele jogou muito. Talvez até faça alguma coisa. Mas você já pensou um cara como Ibrahimovic na academia de futebol? Você quebra completamente o clima, a atmosfera de trabalho. Você atrai mídia, atrai um tipo de atenção. Você destrói o ambiente. Então pensa, velho, pensa antes de, sabe, de ficar sonhando com esse tipo de besteira. Júlio, acorda, Júlio. Acorda, Júlio, meu filho. Vocês acharam que eu ia dar uma explosão, que ia dar uma patada, que eu ia fazer uma monstruosidade aqui, né? Eu tô tentando me controlar, minha mulher já me deu bronca, ela falou que eu não posso fazer isso. Então eu tô me controlando aqui, tá? Tô fazendo o que eu posso aqui. Cacete. Ah, chega, né? Depois dessa, acabou. Depois dessa, que encerrou o Periscatos. Júlio Pires, parabéns, você acabou com o Periscatos. Senhores, a câmera da patada não rolou hoje, expliquei no começo, né? Eu precisaria fazer um teste antes, mas aí o Windows Update me fudeu aqui. E hoje foi sim. Acho que ainda dá para tentar ressuscitar ela, depois que eu atualizei aqui os plugins. Ontem vocês viram na transmissão, ferrou tudo, né, a transmissão. Mas hoje a gente já consegui recuperar o plugin do Superchat, né, vocês viram que tocou a guitarra. Tocou uma vez só, né, porque vocês só fizeram um. Mas tocou, pelo menos a gente viu que tá funcionando. E acho que na sexta-feira já vai estar inteiro. E acho que com novidades, hein, acho que o chroma key vai ficar perfeitinho. Não vai ficar esses recortes estranhos, esses fantasmas aqui, sabe, essas coisas? Esses buracos aqui. Eu acho que vai ficar um chroma key mais próximo da perfeição a partir de sexta-feira, tá bom? Então muito obrigado pela companhia de vocês, hoje foi divertido, foi bom, foi bacana, a conversa foi boa, os assuntos foram bons, o Palmeiras ganhou. Na sexta-feira a gente vai complementar os assuntos da semana aqui no Periscatos, e domingo Ferroviário e Palmeiras direto da Fonte Luminosa. Eu e Bruno Zanhoro estaremos transmitindo aqui dos estúdios do Verdazzo. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Até sexta-feira, caros dromedários malditos. E saudações alviverdes a todos.